Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, mês passado viralizou um vídeo na internet lá do Rio de Janeiro de uma mãe e uma filha que estavam morando dentro do McDonald's, pessoal, né? E ganhou, né, uma atenção, uma repercussão, né, pessoal, nacional. Falou aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, em todo o Brasil estava falando sobre o caso da mãe e da filha que moram no McDonald's, né? E por que, pessoal, chamou tanta a atenção da mídia, né? Da população em geral, dali da região do Leblon, no Rio de Janeiro? Porque as duas moças, pessoal, nesse caso a mãe e a filha, elas eram o quê? Brancas e loiras de olhos claros, olhos verdes e azul. Isso não é comum, pessoal, vocês observarem mulheres brancas, loiras, neotênicas, desamparadas. A sociedade não aceita isso, pessoal. Isso é inadmissível para a sociedade que isso aconteça, né? E levantou muita opiniões, né, controvérsias sobre esse caso, né? Porque quando são duas mulheres brancas, o tratamento da sociedade é diferente. Quando é duas mulheres pardas ou pretas, o tratamento já é outro. Tá ligado? Todo mundo queria saber porque elas estavam naquela situação. E todo mundo começou a colocar elas numa situação de vítimas. Será que essa mãe e essa filha, elas não foram largadas pelo pai, pelo marido, né? E estão nessa situação de abandono social, né? O que a sociedade pode fazer para ajudar elas? O que a sociedade, pessoal, pode fazer para ajudar elas? Tipo, foi todo um discurso de vítima, tá ligado? De coitadas, elas são as coitadas que estão abandonadas. Aí, pessoal, começou a vazar certas informações sobre elas, de que elas vão viajando pelo Brasil, né? Pulando de cidade em cidade, né? Passando de hotel em hotel, alugando casa, e depois elas dão calote. No hotel, elas dão calote no proprietário de imóvel, na qual elas alugam, né, para ficar hospedada por 2, 3 semanas, depois elas vão embora e não pagam nada. Passam cheque sem fundo, tá ligado? Ficam dando calote, golpe. E o interessante desse caso aí é que as duas são do Rio Grande do Sul, tá? As duas são do Rio Grande do Sul. Eu até vou abordar isso mais pra frente nessa questão. Do porquê, pessoal, estão lá no Rio Grande do Sul, né? A gente sabe das enchentes, né? Do que aconteceu, toda aquela tragédia. Porque teve uma comoção toda do Brasil, né? Principalmente de voluntários, homens do Brasil inteiro, se voluntariando para ir para o Rio Grande do Sul salvar vidas, entre aspas. Vocês vão entender um pouco mais para frente, tá? Esse vídeo não vai ser muito longo, não. E uma das moças, né? Que é a Bruna Moratori, que é a menina, que é a filha, né? Nesse caso, ela se incomodou. Porque a sociedade colocou tanta atenção no caso delas, né? Para elas não é para tanto, né? Tanto que ela mesma diz, tem pessoas que estão numa situação muito pior do que a nossa. Então eu não entendo o espanto, tá ligado? Mas você vê que depois ela manda a própria Red Pill, né? Igual os Mangina aí, né, da Manosfigo, elas falam, as melhores Red Pill vêm delas. Elas não são pobres, tá ligado? A mãe, né, se casou no Reino Unido com um cidadão britânico, né? Você vê, né, pessoal? Essas mulheres brasileiras em casa com gringo, a maioria não dá certo, tá, pessoal? A maioria acaba em divórcio, né? Acho que ela se casou lá com um gringo. Ela e o gringo tinham uma empresa lá em Porto Alegre, parece que o gringo deu calote nela, né? E o negócio faliu, pai, etc. Era do ramo agrícola, de adubos, etc. Aí tem aqui o que eu falei anteriormente, né? Dos processos por dívidas de aluguel, né? De imóvel, né? E você vê aqui, né, pessoal? A Bruna, né? Que é a filha, né? Ela fala inglês, fala espanhol, fala francês. Francês, já trabalhou como professora de idioma, atendente de hotel, recepcionista. Já trabalhou, fez um monte de coisa, tem experiência. Ela tá nessa situação porque elas querem, pessoal. Porque é isso que eu falo sempre. A mulher branca, ela sabe que sempre vai aparecer alguém para salvar elas. Elas não precisam se preocupar. Quando os caras falam, ah, mulher joga no fácil. Mulher branca, bonita, jovem, joga no fácil. Mulher preta não. Mulher preta não joga no fácil, não. Não vai lá trabalhar, estudar pra correr atrás, fazer o seu corre, pra ver se vai ter alguém fazendo fila pra tirar ela da CLT. Não tem isso, não, tá? Tem isso, não. Mulher branca tem vida fácil. Mulher preta não. E essa, pessoal, é a menininha aí, ó. Você viu, ó. Essa é a filha, você viu. Aí ela tá sem maquiagem, ó. Pra aparentar ser bem pobre. Mas imagina essa menina maquiada. o sucesso que ela faz. Ainda mais no Rio de Janeiro, né, pessoal? Vamos dizer que as mulheres do Rio de Janeiro são bem feinhas, pessoal. São bem judiadas. Elas só têm cu. Elas só têm cu. De resto, de rosto, é tudo judiada. Tudo derrubada. Tudo braço de merendeira, né? Tudo isso não. Rio de Janeiro tem muita mulher feia, cara. Muita mulher feia. Mulher bonita no Brasil é igual o Julio Baruch fala. É Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De resto, é só dragão, é só merendeira. E foi interessante elas falando o seguinte, né? Que elas queriam alugar um apartamento no Leblon por pelo menos R$ 1.500 no centro do Leblon. E a gente sabe, pessoal, que não custa o aluguel, o metro quadrado no Rio de Janeiro, nessas regiões mais de alta classe, custam muito caro os aluguéis. O aluguel médio de um apartamento no Leblon é R$ 3.000 para cima. Elas queriam pagar 1.500. E vocês acham que elas conseguiram ou não arrumar um apartamento? Alguém não se solidarizou com essas duas mulheres gaúchas? Hã? Teve um boomer lá que alugou um apartamento para elas de R$ 900. R$ 900, pessoal, um apartamento no Leblon com dois quartos, né? Dois banheiros de frente à praia. Puta que pariu. Joga no fácil, não joga? Mulher branca, joga no fácil, não joga? Você acha que se fosse preta, ia conseguir, pessoal? Apartamento no Leblon, no centro, por R$ 900 de aluguel? Alguém ia sentir pena, se solidarizar? Claro que não, cara, claro que não. Elas conseguiu, conseguiu. E isso, pessoal, vai de encontro o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, né? A tragédia lá, meus pêsames para quem é de lá, tem inscrito do canal que é de lá, que é onde eles moram, não foi afetado nem um pouco pelas enchentes. Ainda bem, então inscrito aqui, acho que é da região de Ivoti, se eu não me engano. Por exemplo, pessoal, olha lá o Rio Grande do Sul, toda essa solidariedade, simpatia, homens do Brasil inteiro se voluntariando para ir pro Rio Grande do Sul. Vocês acham, pessoal, que esses caras estão indo lá para quê? Rio Grande do Sul é um lugar que é conhecido no Brasil, né, por ter muita mulher bonita, por ser, sabe o quê? Um centro de hipermodels, de supermodels, como Gisele Bündchen e muitas outras saem de lá. Alessandra Ambrosio, só tem mulher gata lá. Os caras vendo essa situação de vulnerabilidade que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que muita gente perdeu tudo, né? Os caras estão indo lá se voluntariar para ajudar, para salvar mulher de graça? Claro que não. Os caras já estão na intenção de quê? De arrumar mulher lá. Arrumar uma branquinha, uma loirinha, tirar de lá e trazer para São Paulo, para Minas, para Paraná, para Santa Catarina, tá ligado? Pro Rio de Janeiro, pegar a gaúchinha dele, tá ligado? Descendente de alemã. Essa é a intenção dos caras lá, tá? Eu lembro que eu tava comentando isso com o boomer do trabalho. Não, o que que é? Não, não tem nada a ver. Isso, falei, cara, tem tudo a ver. Eu quebrei o boomer, sabe com qual argumento? O argumento da Ucrânia. Olha lá na Ucrânia, o tanto de homens se voluntariando no mundo todo, inclusive do Brasil, para ir lutar na Ucrânia contra os russos. Você acha que estão indo lutar lá na Ucrânia? Porque eles são contra os russos? Ou porque eles querem salvar as mulheres ucranianas? Ou porque eles querem pagar de fodão para ver se consegue, né, arrumar a cocotinha lá, branquinha, loirinha, de olho azul? Hum? Eu acho que é por isso que eles estão indo na Ucrânia. Porque esses mesmo cara aí, vocês estão. Parem para pensar, pessoal. Quantos caras estão se voluntariando para lutar contra o Boko Haram nas regiões do norte do Congo? Para salvar a população cristã do Congo, dos muçulmanos do Boko Haram? Quantas pessoas sentiram empatia? Ninguém sente, não tá nem aí pra porra se o Boko Haram tá arrancando o escritório das mulheres fora, tá fazendo circuncisão feminina. Ninguém tá nem aí, sabe por quê? Porque preta não tem neutenia. Ninguém tá nem aí, que se foda elas. Cadê que alguém tá se solidarizando pelas mulheres do Haiti? Cadê que tem cara se voluntariando pra lutar lá no Haiti? Pra tirar o Haiti da mão do crime organizado, das gangues. Tem um monte de mulher lá haitiana que tá sendo estuprada lá. Cadê que tem cara aí que não luta lá, se voluntariar? Ninguém tá nem aí, sabe? Porque não tem neutenia, então que se foda, é a merda. Né? Não foi o mamãe falei que falou que lambia até o cu cheio de bosta das ucranianas? Por quê? Porque tem neutenia. Tem a neutenia, os caras comem até o cocô das mulheres, tá ligado? É isso que esses caras fazem. No Rio Grande do Sul não vai ser diferente do que tá acontecendo na Ucrânia. Os caras estão se voluntariando pra ajudar lá porque eles querem comer cocota, eles querem mulher, porra. Eles estão vendo que as mulheres, como eu falei, elas são fáceis porque são pobres. As mulheres do Rio Grande do Sul estão fáceis porque estão pobres agora, estão numa situação de vulnerabilidade. Mais de 86 municípios foram atingidos. Pelo menos 55% da população perdeu tudo. Tem muita mulher que está na merda. E muita mulher não vai querer recomeçar do zero. Vai querer um cara para recomeçar por elas. E os caras estão lá, pronto para salvar. Se esse bagulho que aconteceu no Rio Grande do Sul fosse na Bahia, ninguém ia se voluntariar para ajudar, pessoal. Ninguém ia se voluntariar. Ninguém, ninguém. Todo mundo ia virar as costas. Se fosse no Maranhão, aí que ninguém se importava. Tá ligado? Porque só tem mulher feia lá. Ninguém quer mulher feia, porra. Tá ligado? Então, assim, é muita hipocrisia e ninguém tá falando isso, tá ligado? Que os caras só estão indo pro Rio Grande do Sul porque eles querem buceta rosa, caralho. Eles querem neotenia. É só isso. É igual no caso dessas gaúchas aí, repetindo. Mulher branca jogando fácil, tá? Sempre vai ter alguém pra salvar elas. Igual essas gaúchas aí do Rio de Janeiro. A sociedade carioca se solidarizou com elas. Elas ganharam repercussão nacional e conseguiram arrumar no centro do Leblon um apartamento por R$ 900. Puta que pariu, né, cara? É fácil, não é fácil ser mulher branca no Brasil. Até a próxima.